Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. Da noite, só desejo o que jamais obterei, a certeza de que as minhas palavras, e talvez estas músicas, tocaram o coração do mundo. É então que me pergunto o que vem a ser o meu talento, e descubro que não passa de uma forma de me consolar da solidão, um risível consolo. Que apenas me torna 5 vezes mais pesada a solidão. Masturbated. Mona Lisa, I feel so used. Let us be lovers. We'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes, Mrs. Wagner's pies, and walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with her faces. She said the man in a gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat, she said. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery, she read her magazine, and the moon rose over lost, I said, no one knew she was sleeping. I'm empty and aching, I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. Come to look for America. We've all come to look for America. Thank you. Thank you. at your wounded heart. I ask myself about it. Sei que o mundo é mais forte do que eu, e para resistir ao seu poder só me tenho a mim, o que já não é pouco. Se o número não me esmagar, sou também eu um poder. E enquanto me for possível empurrar as palavras contra a força do mundo, esse poder será tremendo, pois quem constrói prisões expressa-se sempre pior do que quem se bate pela liberdade. E no dia em que só o silêncio me restar como defesa, então será ilimitado, pois gume algum pode rasgar o silêncio vivo. É este o meu único consolo. Sei que as recaídas no desespero serão profundas e numerosas, mas a lembrança do milagre da libertação leva-me como uma asa a um fim que me inebria. Um consolo que seja mais do que apenas isso e mais vasto que uma filosofia, que seja, enfim, uma razão de viver. Every day.

Última fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Última fração. Um programa de Francisco Amaral na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23.